Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para falar um pouco mais sobre um livro, como quase sempre. Desta feita, o novo livro do Hernani Carvalho, é ele o meu convidado, está de regresso aqui às Madragoas. Hernani, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, para mim é um gosto estar aqui. Já não lembro qual é que foi o último livro que te trouxe cá. O Índice da Maldade, talvez. Foi, ou foi o dos Terroristas? O dos Terroristas foi anterior ao Índice da Maldade. Ok, então deve ter sido isso. E ele está então de regresso a este programa, também está de regresso aos livros. Este chama-se Matadores, como matam os portugueses no século XXI. É uma edição da Contraponto. Hernani, o que é que tens feito nos últimos tempos? Livros. Como é que tem sido a tua vida? Tenho escrito, tenho feito televisão, como toda a gente sabe, e faço as minhas investigações académicas, menos visíveis, mas que me dão muito gozo. Há tempo para tudo? Vai havendo. Alguém vai ficando prejudicado. É sempre a família, não é? Como se por absurdo não fosse a família o nosso principal pilar. A certa altura parece que é um paradoxo, não é? Porque a família é que nos sustenta, é a nossa base. E depois é a primeira coisa às vezes a primeira a ficar prejudicada. É verdade. Hernani, tu chegas aqui e nós, já, da última vez que vieste cá ao programa, tivemos a oportunidade para falar sobre o teu percurso e hoje em dia és de facto uma figura muito conhecida dos portugueses, já há alguns anos. Lá na minha rua sou... Toda a gente sabe quem é o Hernani Carvalho, toda a gente sabe. Mas como é este teu caminho dá-se mais pelo teu gosto, pelo teu interesse, pela tua ligação a estes assuntos do crime, e já lá vamos também ao assunto deste livro, ou pelo teu gosto em comunicar e em transmitir informação às pessoas? Ou é um equilíbrio entre as duas? Eu acho que é um equilíbrio entre as duas. A questão está muito bem posta. É um equilíbrio entre as duas. Há sim uma apetência e uma normal... Eu nado bem nestas águas, nado melhor nestas águas do que na política ou na economia. Se me pedisses para fazer um trabalho sobre política ou sobre economia, teria muito mais dificuldade. Mas também porque tenho alguma facilidade em comunicar e gosto. No outro dia estava a ver um dos teus programas e até estava a comentar com a minha mulher e estávamos a elogiar-te, não é por estares aqui, mas pronto, foi mesmo verdade, e estávamos a dizer assim, ele sente-se à vontade no tema, mas mais do que isso, ele sabe mesmo fazer televisão, porque há aquelas pessoas que estão na televisão, fazem televisão, porque estão muito, sentem-se muito à vontade num tema e só acabam por ser especialista ou qualquer coisa assim. Não, tu sentes-te mesmo em casa, isso nota-se, não é? Eu também sou profissional de televisão há 35 anos, também, se não tivesse aprendido nada, mas daí para justificar a minha pergunta, pois, o que é que vinha primeiro, se era o interesse por estas áreas, se era a própria comunicação, que é uma coisa que é muito evidente em ti, não é? Não sei, mas penso que é como se fosse um carril dos carris dos comboios. É do resultado dessas duas que a locomotiva vai andando. Que coisa vai andando. Exatamente. Hernani Carvalho veio hoje aqui às Madragoas falar-nos sobre este livro, Matadores, como matam os portugueses no século XXI. Como é que surgiu a ideia para escrever este livro, Hernani? Isso é um desafio da Contraponto. E é um desafio, enfim, que foi mantido em segredo até sair o livro. E no dia em que o livro foi lançado, foi a própria Contraponto que quis anunciar. Isso é um de três livros. É uma encomenda a dividir por três, passa a expressão, com três temas diferentes. O primeiro tinha que ser sobre criminalidade e criminologia. E está aí. Eu achei que não podíamos estar sempre... Há a tendência para ir sempre buscar os mesmos exemplos, então fechámos a porta no século XX e olhámos para a realidade e a partir daí o que é que aconteceu. E então, matar todos matamos, como é sabido. Agora, quem é que mata em Portugal, de que maneira, em que circunstâncias? Escolhi 10 exemplos completamente diferentes entre si, para fazer um leque bastante grande de homicidas. Mas vamos dizer a verdade, há três formas de matar pessoas. Pelo menos. Tu dizes aqui uma que... é o homicida, outra é o assassino e outra é o matador. Já lá vamos. Antes disso gostava de fazer uma pergunta. O que é que queres dizer quando dizes que matar, todos matamos? Sim, sim. Todos nascemos com essa capacidade de matar. foi isso que fez com que um mamífero tão frágil conseguisse ter a supremacia e o desenvolvimento que teve ao longo dos séculos, dos milénios. Repara que se não fosse essa capacidade de matar, não teríamos sobrevivido. Pensa nisto. A cria humana demora 12 anos a ser autónoma. Uma cria humana. E os primeiros anos, então, são definitivamente avassaladores, são perigosíssimos. Um bebê não é autónomo, enquanto que um poldro, assim que nasce, anda, por exemplo, não é? É essa capacidade de ir matando, quer os outros animais, quer os iguais, que faz com que nós tenhamos sobrevivido. É intrínseco, é genético, é da parte mais primária do nosso cérebro. E é uma grande ingenuidade achar que só alguns é que têm essa semente, não é? Não é verdade. Nós matamos sem querer, matamos por querer, matamos por encomenda, matamos por distração. Nós temos essa capacidade de matar. Repara nisto, há coisas que nascem connosco. Quando num grupo de amigos se debate qual foi a primeira palavra do bebê, uns dizem foi papá, outros dizem foi mamã. Não foi nada disso, é tudo mentira. A primeira palavra do ser humano é não. Mesmo quando ele não sabe falar, ele gesticula com a cabeça a dizer que não quer aquilo, rejeita aquilo. Esse impulso pelo negativo, não é? Exatamente. E é por isso que nós crescemos é pela negativa, é pela dificuldade, não é pela facilidade. A frase de que a necessidade aguça o engenho é a verdadeira história da evolução da espécie. A necessidade é que aguça o engenho. A necessidade de comer faz com que o homem saia da floresta em grupos para ir à savana destruir, por exemplo, um mamute, que é impensável de homem para homem, não é? Mas um grupo de homens consegue imaginar, engenhocar, engendrar uma maneira de matar o mamute. É para o matar, não é para comer. É para sobreviver. Mas, simultaneamente, como somos muito territoriais, se calhar matamos o vizinho, não é? E cada vez que matamos o vizinho, é um mais forte que fica e um mais fraco. Morre quem é mais fraco. Isto é a história da humanidade, é a história da evolução humana. Há bocadinho falávamos desse paradoxo em relação à família, e aqui também parece haver uma ideia contraditória. É porque a sensação que eu tenho, e não sei se estás de acordo comigo ou não, é que ter bem presente essa ideia de que todos nós podemos matar é um passo para se matar menos. Garantidamente. Garantidamente. Mas pensa nisto. Há pessoas que tu conheces, o mais calmas e pausadas possível, que numa briga de trânsito se passam e tomam as atitudes mais inimagináveis, por exemplo. Ou numa disputa por causa do futebol. Ou seja, tudo o que mete emoções põe o que há de mais primário em nós ao de cima. E quando a parte mais primária do nosso cérebro manda no neocórtex, nós só fazemos as neiras. É só matar e destruir e ocupar, porque é tudo territorial. E no outro dia dei por mim numa discussão qualquer. A discussão tinha tanta importância que eu já nem me lembro do que era. Mas de repente tive assim, eu próprio tive assim uma atitude mais, como nós costumamos dizer, passei-me. Pois. E depois, passado uns minutos, uma hora, seja o que for, de onde é que isto veio? Pensei, pois. Eu, de onde é que isto veio? Porquê que esta irritação toda? E é assustador, não é? Portanto, todos nós somos capazes de matar, todos nós nascemos com a capacidade de matar. E, contudo, nem todos conseguimos aprender a amar. Amar é uma coisa que se aprende, matar é uma coisa com que se nasce. Hernani Carvalho, convidado esta noite das Madragoas, e outra coisa que se aprende, não sei se concordas ou não, Hernani, é ouvir a Raquel Tavares, ouvir fado, ouvir a Raquel Tavares. Ouvir fado não é preciso aprender, basta gostar de música. Às vezes é uma aprendizagem, olha, eu falo por mim, eu tenho aprendido desde que estou aqui. Da Raquel, como sabes, andou ao meu colo, tenho um carinho muito especial por ela, mas é excelente e é o que há de melhor na geração dela para falar de fado tradicional. Vamos ouvir então, ao longo desta edição das Madragoas, a voz da Raquel Tavares. Nem vamos inventar muito. Se é a escolha do Hernani, ficamos mesmo só com a voz da Raquel Tavares. E vamos começar com este Eu Já Não Sei. Eu já não sei

gastas e ruas, sem coração, como as pedras que as ruas, gastas e ruas, sem coração. Tudo sem ralhar, sem te zangar, tem mil cuidados. Sinto que para entristecê-los, prefiro vê-los nos seus pecados. Não quero os teus lindos olhos correndo a molhos, livre-nos deles, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus, que causassem. Tais ruínas, estas meninas dos olhos meus. Depois de Eu Já Não Sei, ouvimos estes Olhos Garotos, a voz da Raquel Tavares. A escolha do meu convidado desta noite nas Madragoas é o Hernani Carvalho. Veio apresentar-me este livro, Como Matam os Portugueses no Século XXI, chama-se Matadores. Temos vindo, claro, a falar sobre o livro. Há bocadinho perguntava-te como é que tinham sido os teus últimos tempos. Estás neste momento, meu caro, naquele que é provavelmente o programa de televisão mais bem sucedido dos últimos anos, o programa da Cristina. Sim, sim, estou no programa da Cristina. Claro que o motivo é o livro e vamos continuar a falar sobre o livro, mas muito rapidamente, qual é que é a razão para o segredo desse programa? A Cristina trouxe dinâmica, trouxe rigor, trouxe dinâmica, trouxe uma abordagem nova e trouxe toda a sua jovialidade e beleza para o ecrã. A Cristina está, assim que teve a inteligência de ouvir as propostas dela, e ela está a pôr na prática aquilo com que tantos anos sonhou, segundo nos conta. Qual é o segredo do sucesso da Cristina Ferreira? Agora contactas-te de perto. O que eu vejo, eu não sei o segredo, o que eu vejo diariamente quando as câmaras estão desligadas é muito rigor, muito rigor, muita disciplina, muito boa disposição, mas muita disciplina. E sabes que onde há disciplina e rigor, funciona tudo. E a ideia que eu tenho, Hernani, é que tu também és assim. Também, ou seja, que o teu trabalho é marcado também pelo rigor, pelo menos é essa, e eu estou aqui também a falar um bocadinho como telespectador, quando eu estou a ver os programas, essa é a ideia que passa. As pessoas têm a ideia de que fazer televisão é ir lá dar umas opiniões. Não é verdade. O trabalho, por exemplo, como o da Cristina... Não é uma conversa de café. Não é uma conversa de café. Pode passar essa ideia às vezes. Exatamente. Mas não é. O trabalho que vocês veem diariamente do programa da Cristina obedece a muita preparação, a muito estudo, a muito critério, a muita noção de televisão. Isto porque estavas a falar do programa da Cristina. No que me toca a mim, quando eu vou para o ar, eu já fiz muita investigação. Já estudei muito ou já li muito sobre esta ou aquela matéria. Eu não vou para o ar sem falar pelo menos com uma, duas, três, quatro fontes. Não é possível. Ou então vamos lá dizer umas balelas. Essa é a diferença que marca entre podermos dizer uma coisa com a certeza de que dali não vai haver azar. E já agora deixa-me mostrar provavelmente a medalha mais bonita que eu tenho, que é esta que tu estás a ver aqui, é que são 35 anos de carreira, quilómetros de processos em tribunal e zero de condenações. Isto tem que querer dizer alguma coisa. Se calhar é esse rigor. E é a tua marca, é a tua marca. Hernani Carvalho está hoje na Rádio Amália, neste programa, nas Madragoas. Falamos sobre este livro, Matadores, novo livro do Hernani, uma edição da Contraponto. Estes casos que incluís neste livro, os exemplos que estão presentes neste livro, já tinhas falado sobre eles nos seus programas de televisão? Muitos deles. Mas tem há inéditos aqui? Não. As condições para estarem aí, qualquer um desses 10 casos, é uma pessoa que matou mais de 3 portugueses. É um português que matou mais de 3 portugueses em Portugal. E que fez isso no século XXI. Portanto, a maioria dos casos são casos que marcaram a opinião pública. Por questões que passam por, enfim, coisas tão diversas como Manuel Palito, que envergonhou a polícia e andou 34 dias fugido o Pedro Dias, o Regob, o outro que matou, depois de ter jurado a pé juntos que nunca faria aquilo que o pai fez, e que fez tal e qual como o pai, e como o avô. Onde questionamos a abordagem genética da maldade. Há ou não uma abordagem? Há ou não uma hipótese genética de se nascer? E qual é que é a conclusão que se chega? Há uma corrente científica que defende que há pessoas que nascem com ADN próprio para matar. Ou mais propício para isso. Eu não tiro conclusões, falo de estudos científicos. Claro. Refiro-os, cito-os, para as pessoas poderem ir à procura deles se entenderem. Nada do que eu tenho aí é segredo, mas nada do que aí está posto dessa forma tão desabrida. Por exemplo, eu digo que o relatório anual de segurança interna, que se publica há muitos anos em Portugal, há muitos anos que é uma grande mentira. O relatório anual de segurança interna podia servir de instrumento de trabalho, quer aos governos, quer aos técnicos. Não serve. Porquê? Porque é um ato de propaganda só. Porque todos os anos mudam os números, porque faralham os números de um ano para o outro, porque alteram os números, porque não têm os números devidamente estudados, porque as coisas são tão mal feitas que nem na Europa aceitam aqueles números. Não tem crédito internacional esse relatório. Mas porquê que isso acontece? Quais são as razões? Por estes motivos todos. Porque o critério de avaliação dos números da PSP é diferente do critério de avaliação dos números da PJ, por exemplo, em relação à violência doméstica. Tu vais-me dizer, então é só nessa área. Só nesta área são 30% dos homicídios que ocorrem em Portugal. Porque em Portugal, 30% dos homicídios ocorrem em ambiente de violência doméstica. Agora vê o que é o disparate de deitar dinheiro fora, todo este trabalho, todos os anos. Mais, nem sequer se sabe quanto é que se gasta. O relatório anual de segurança interna é dos poucos do mundo inteiro onde não se sabe quanto é que se gastou. Portanto, não se sabe que medidas foram tomadas com sucesso e que medidas foram tomadas sem sucesso. Eu vou dar um exemplo. Independentemente da idade de qualquer um de nós, portugueses, todos nós sabemos de cor o nome de algumas instituições. Sobre prevenção rodoviária. Sabemos de cor o nome de algumas instituições, mas nunca ninguém quis saber quantos milhões é que deitamos fora com campanhas que valem zero. Porquê? Porque uma campanha que é feita para sensibilizar os portugueses para conduzirem melhor, se falhou, se no ano a seguir os portugueses tiveram mais acidentes, é porque a campanha não chegou onde devia. Ninguém questiona isso. Continua-se a pagar campanhas de olhos fechados. É este, aquele ou outro. Ou seja, nós deitamos fora dinheiro porque é politicamente correto dizer há um estudo que está a ser feito. E com isso achamos, ou acham os políticos que calam o... Já deste a resposta à minha pergunta, eu ia perguntar porque é que, se essas coisas não servem para nada, porque é que ainda existem? Não é? Porque é que têm até dá aquela arte... Porque interesses políticos. Tu moras num país onde és secretário de Estado aos 24 anos e depois vais ter um grande emprego numa empresa privada. Em Inglaterra, estás uma vida inteira a provar aquilo que vales nas empresas privadas, até que um dia és convidado para secretar de Estado. É esta a diferença. E é uma diferença muito grande. É, metes incompetentes a dirigir o país. Repara que ninguém quer ir para político. Quem é que quer ir para político? Quem não arranja emprego em mais lado nenhum. Portanto, quando sair da política, vai tratar de ter um emprego decente. Já foi ministro, já foi secretário de Estado, já foi isto, já foi aquilo. Tu quando, voltamos ao mesmo, mas de facto as pessoas ouvem-te, e quando estás a denunciar este tipo de situações e quando estás a apontar os erros de coisas como este relatório anual de segurança interna, é isso? Sim. Sentes que essa tua voz e esses teus argumentos são ouvidos por alguém com poder para mudar as coisas? São, se tu fores ver, eu saio muitas vezes no sorteio das finanças, não há de ser por acaso. Há muitas maneiras de pressionar as pessoas, há muitas maneiras inteligentes de mandar calar as pessoas. Por exemplo, entre janeiro e abril do ano passado, houve 8 funcionários públicos das finanças que foram ver o meu processo. É crime, mas ainda não aconteceu nada a nenhum. E é o país que temos. Exatamente. Hernani, continuamos a conversa sobre o teu livro, voltamos para a conversa, para, até porque temos aqui uma distinção a fazer e eu gostava que, entretanto, até já me perdi. Ah, são os matadores, homicidas e assassinos. Que diferença já há entre estes três termos? Mas já lá vamos. Exige-se que ouçamos mais Raquel Tavares, e é isso que vamos fazer agora com o rapaz da camisola verde. Mãos nos bolsos e olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era o rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, ele disse: sou do monte, senhor, um seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Vai-te, rapaz, de camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me que doce, altivo moço, indiferente à raiva do meu brado. E ali ficou, de camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu puder ter salvado. Ai do rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Ai do rapaz de camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Meia-noite alumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Oh limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ao luar da meia-noite alumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Ó limão, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Os olhos do meu amor são grãozinhos de pimenta. Na igreja, alto mar da água benta. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. E esta chama-se Limão, mais um tema da Raquel Tavares a pedido do Hernani Carvalho. Ouviste isto num concerto, não é, Hernani? Eu ouvi isto num concerto, mas eu conheço esta música desde muito pequenino. Esta é uma música bastante antiga, pai, dos anos 60, coisa do género. Que eu lembro-me de ser muito pequenino, pai, 7 anos, 6 anos, e já me lembro desta música existir. E a Raquel canta aqui. E ela canta na perfeição. Maravilhosamente mesmo. Hoje converso com o Hernani Carvalho sobre este livro, Matadores, novo livro do Hernani, Como Matam os Portugueses no Século XXI. E houve aqui uma distinção que ficou pendurada, digamos assim. Qual é que é afinal a diferença entre matadores, homicidas e assassinos? Homicidas somos todos, potenciais. Um homicida é uma pessoa que mata numa ocasião, numa discussão de trânsito, as coisas alteram-se e sem querer dá-lhe um murro e a pessoa acerta-lhe num lugar vital e a pessoa morre, ou num encontrão que dás a um colega quando estás a jogar à bola, por exemplo, dás-lhe um encontrão e a pessoa morre. Isso é um homicídio, é um indivíduo que mata, não é? Portanto, todos nós somos potenciais homicidas. Mas não somos assassinos, nem somos matadores. O assassino é um indivíduo que vai matar, que tem consciência que vai matar, mata porque quer matar. Não é uma coisa de ocasião, não é uma coisa inesperada, não é... se atropelares uma pessoa e a pessoa morrer, és um homicida, não fizeste nada para isso, foi uma questão de circunstância, não é? Portanto, há muitos tipos de homicídios. Por exemplo, não entram nestas classificações os militares. Mas claro, obviamente. Do militar espera-se que vá para a guerra e venha de lá vivo. Portanto, se vai para a guerra, vai matar. Não é? Não entra. Quando dizes homicidas, não contemplas os militares. Não contemplas as pessoas que matam em legítima defesa. Aquela legítima defesa verdadeira, aprovada em tribunal, que de facto o indivíduo defendeu-se para... matou na defesa da sua própria vida. Não contemplas isso tudo. Portanto, tudo isso é do grande chapéu que é o homicida. O assassino, não. O assassino é o indivíduo que prevê que vai matar. É o indivíduo que leva uma moca no carro e que pega na moca e dá na cabeça da pessoa. De certeza que não é para cumprimentar. Ela morre. Aí é num ato de cegueira. Sim, mas quis. Senão não andava com a moca no carro ou com a pistola no carro. É o indivíduo que sai de casa e vai encomendar a morte, seja lá de quem for. Ou que vai na disposição própria de espancar aquela mulher até à morte. Ou de lhe dar um tiro ou de esfaquear. Uma pessoa que dá 40 facadas noutra não está à espera que ela venha de lá com saúde. Isso é um assassino, é um indivíduo que deliberadamente quis matar. O matador é aquele que mata porque lhe pagam para matar. É aquele que nem sequer conhece a pessoa. Quanto que um assassino é quase um profissional, não é? Exatamente. Quanto que o assassino tem motivos diretos, não é? O matador não conhece a pessoa, encomenda-lhe a morte da pessoa. Por exemplo, a Maria das Dores chegou aqui, chegou ao pé de dois indivíduos, pediu-lhes para lhe matarem o marido e eles mataram. Nunca tinham visto o homem, tiveram que andar de fotografia na mão. A primeira vez que foram matar o homem até tiveram medo dele e tiveram que voltar para trás e foram lá a segunda vez. Portanto, são matadores porque matam porque é uma encomenda que lhes fazem como outra coisa qualquer. Portanto, são coisas distintas. Repara que uma pessoa que mata o outro, um comum de nós que mata outra pessoa, nesse dia não dorme, fica traumatizado, tem problemas, mas que chatice, atropelei o senhor e o senhor morreu, estou aqui. Isto é uma coisa. Outra coisa é o matador. O matador ou o assassino acaba de fazer o que tem a fazer, vai beber café, está a conversar com os amigos, não passa nada. Porquê? Porque eles ensinam, os atos não são iguais. Nem são comandados pela mesma zona do cérebro. Quando falas em assassinos, Hernani, e tu já tens uma larga experiência a acompanhar estes casos, obviamente que um assassino é sempre diferente do outro, mas há alguma coisa que os une? Algumas características que todos têm? Não, há vários tipos de assassinos. Há assassinos que agem por raiva, por impulso, mas têm consciência do que estão a fazer. Há assassinos que preparam, portanto não há impulso, há uma longa preparação. Os psicopatas matam com uma calma e com uma frieza e com uma distância e com uma preparação muito grande. Por exemplo, os violadores, que depois, há violadores, aqueles os mais retorcidos, como diz o outro, não é? Para usar assim linguagens, que é a lisboeta. os violadores que a seguir a violar matam as suas vítimas, esses homens preparam o crime durante algum tempo, escolhem as vítimas. Portanto, há diferentes tipos de assassinos. Há assassinos de precipitação, dois grandes grupos, o de precipitação do momento. Ele sabe que é sabido que é um indivíduo que mata se for provocado, mas se não for provocado está sugado, não é? Aquele de impulso. E há o assassino que prepara a morte da vítima que escolheu. Por exemplo, são duas grandes distinções agora entre si. Há vários grupos de assassinos, vários tipos de assassinos que têm a ver com a idiosincrasia e a personalidade de cada um deles. Disseste-me há pouco que são 10 casos, não é assim? Sim. 10 casos de portugueses que mataram outros portugueses, mais de 3 sempre, 3 ou mais? Em ou 3? Portugal, mais 3, e cujo caso fosse conhecido, tivesse tido impacto na opinião pública. O que é que aconteceu a estes homens? Estão presos. Todos eles estão presos? Todos eles estão presos, condenados a 20 e 25 anos. Que são para cumprir até ao fim? Que não são para cumprir em Portugal. Ninguém. Porquê que isso acontece? Porque a lei permite que a meio da pena possas pedir para ser libertado. A lei permite que a meio da pena uma pessoa seja libertada. Que sentido de justiça? Qualquer pena. Qualquer pena. A meio da pena podes pedir para ser libertado. Depois, se o juiz de execução de penas está de acordo ou não, já depende de vários fatores que não têm a ver com o crime. Uma das coisas que se sente mais da parte das pessoas, e também em relação a estes crimes, e alguns porque de facto têm um grande impacto na opinião pública, as pessoas acabam por viver as coisas de forma muito intensa, e a sensação é que as pessoas têm é que não é feita a justiça que seria devida, tendo em conta que muitas destas pessoas mataram mais de 3 pessoas. Não, todos estes que estão no meu livro mataram mais de 3 pessoas. Portanto, repara, num só momento. Portanto, repara que se a pena por homicídio máxima é 25 anos, tens 25 mais 25 mais 25, daria 75, em Portugal dá 25 anos de pena. Isto é perigoso. A lei convida a que um indivíduo, quando mata um, possa perder a cabeça porque o que vai pagar é o mesmo. E, portanto, se levares em linha de conta que a meio da pena podes pedir para ser libertado, podes pedir. E pode ser libertado se o juiz considerar que tens condições para isso. Isto quer dizer que, ao fim de um indivíduo que tenha sido condenado a 20 anos de prisão, não é? Ao fim de 10, pode ser libertado. E, no entanto, matou uma data de gente. Onde é que está a justiça? Pensa nisto. Aquele pai daquela juíza que matou o marido, o ex-marido da juíza, apanhou 16 anos de prisão. Metade de 16 anos são 8. Ao fim de meio da pena pode pedir para ser libertado. E as pessoas perguntam onde é que está a justiça, não é? É a pergunta que Mas as pessoas não faz. Podem perguntar. As Porquê? Pessoas têm o país que querem. As pessoas, em vez de ir, votavam para a Costa da Caparica tomar banho no dia das eleições. Achas as que pessoas não ouçam. Não ouvem, as pessoas não ouvem as propostas dos candidatos. As pessoas votam no partido da mesma maneira que temos um clube de futebol. Só que o clube de futebol ganha ou perca o campeonato ou os jogos, nós chegamos a casa e temos a nossa vida igual. Há pessoas até... Quando no que toca ao país, se vai este ou se vai aquele, a nossa vida pode ser diferente. E há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Enquanto não se habituarem a fazer perguntas aos candidatos, esta conversa é gira em ano de eleições. Aliás, as europeias estão mesmo aí à porta e as legislativas não se sabe a que horas é. E ninguém quer saber. Exatamente, não é? Portanto, se as pessoas se habituarem a fazer perguntas aos candidatos, se calhar vão ter surpresas. As pessoas têm que saber se o primeiro-ministro que querem escolher, ou se o partido em que querem votar, qual é a opinião que esse partido tem sobre estas coisas de que estamos aqui a falar. 25 anos, 20 anos, 25 anos matas 1, 2, 3, 4 ou 5. 25 anos, entendes? Meio da pena pode sair, não é? Pode suspender a pena até aos 5 anos. Qualquer indivíduo que seja condenado até a 5 anos de prisão, se o juiz quiser, vai para casa com a pena suspensa. Porte-se bem e está feito. E, portanto, quando tu vês o filho do teu amigo violado, o violador, ir a tribunal, confessar os crimes e apanhar 4 anos de prisão, e o juiz diz-lhe, agora vá para casa, porte-se bem, não torna a fazer isto. Tu dizes que justiça é esta. É a justiça que nós queremos ter. Porque nós é que enchemos a boca a dizer que o Estado somos todos nós, então temos que votar. Temos que exigir aos partidos que tenham as leis que nós queremos e não as leis que os partidos nos propõem. Mas o que acontece em Portugal? Tens um índice de abstenção tão grande, tão grande, tão grande, que cedo percebes que essa coisa de votar é lá para outras pessoas. Então vais aonde hoje? Hoje é dia de eleições, onde é que vai? É para hoje, não posso ir votar. Está bom tempo. Está bom tempo, vou para a Caparica. Vamos para a praia. Pronto. Mas eu também não vejo muito os jornalistas a fazerem esse tipo de perguntas que tu estás a fazer. Pois, mas eu só falo para mim. Mas nós reconhecemos no jornalista alguém que tem também essa missão, digamos assim, de fazer as perguntas que as pessoas querem, cujas respostas as pessoas querem ouvir? Sim, mas eu, quanto a isso, eu faço a minha parte. Hernani, e estás a fazer a tua parte também quando lançaste este livro, Como Matam os Portugueses no Século XXI, é uma edição da Contraponto, estamos mesmo aqui na reta final, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Hernani. Quero dizer que, para além disto tudo que falámos, o livro também explica como é que é feita uma autópsia, explica como é que é feita uma investigação criminal, mas explica passo a passo como é que acontecem as coisas desde o momento em que a polícia toma conhecimento de uma morte até ao momento em que o juiz dá a sentença final, e também explica como é que em Portugal as vítimas são apenas atores figurantes de terceira categoria. Porquê atores e figurantes de terceira categoria? Porque ninguém quer saber das vítimas para nada em Portugal. Chegas à polícia e dizes, este homem roubou-me, partiu-me a casa toda, bateu-me e foi-se embora. Qual é a resposta dada? A polícia faz um auto, o homem vai a tribunal. Nunca mais ninguém pergunta nada à vítima. Quando houver julgamento, a vítima é chamada apenas para dizer o que é que lhe aconteceu. Ninguém quer saber se a vítima precisa de apoio, ninguém quer saber o que é que falta à vítima, ninguém quer ir à procura do que é que falta à família da vítima, ninguém sabe se a vítima ficou sem emprego, se ficou incapacitada, ninguém quer saber de nada. O homem é condenado pelo ato que cometeu e a vítima é a prova de que o homem fez isso. É uma prova testemunhal, é um ator secundário. Pensa nisto. Quando tu levas o teu filho violado a tribunal, levas o violador do teu filho a tribunal e ele sai de lá com uma pena suspensa, a vítima nesse dia é objetivamente punida pela indiferença do tribunal. Valem poucas vítimas em Portugal. Isso vai deixar certamente consequências e grandes feridas na própria sociedade. E somos calmos, porque senão havia índices de vingança muito maiores. E em tempos em que se fala tanto de alguns vitimismos pouco sérios, convém falar mais sobre as vítimas e dar a atenção que é necessária. Hernani Carvalho foi convidado esta noite das Madragoas. Despedimos-nos com, adivinhem lá, Raquel Tavares. Mais um gosto de estar aqui, um abraço. Para o final, vamos deixar-vos com este Lisboa, meu amor, Lisboa, a voz da Raquel Tavares. E fica a sugestão do livro, claro, Hernani Carvalho, com estes matadores, como matam os portugueses no século XXI. Aqui pode encontrar respostas neste livro. É uma edição da Contraponto. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. descanso o fim do dia neste canto, deixando o meu olhar às mãos do Tejo. E canta o Tejo em mim quando te canto, e desce ao meu olhar quando te vejo. Sinto ainda no cais as silhuetas do jeito e do bailado das marinas, e o dizer mais fadista dos poetas nas sombras das vielas, nas esquinas. Desfez as cores garridas da cidade, o sol que diz adeus do outro lado, e assim como eu, o amor da minha idade, a cidade vestiu-se em tons de fado, e a voz de uma saudade então ecoa pelas ruas e o luar anoiteceu. Não sei se me perdi nesta Lisboa, ou foi Lisboa em mim que se perdeu. Não sei se me perdi nesta Lisboa, ou foi Lisboa em mim que se perdeu.